agora 10 horas e 12 minutos na Rádio Arco-Íris, 96.2 Orleans. Ora então, estamos a ouvir umas musicazinhas que até dá vontade de dançar. Isto pode ser um treinamento para amanhã. Treinar para amanhã, porque amanhã à noite temos um bailezinho que a nossa rádio organiza e a vossa rádio também. Ora, então, se vocês tiverem alguém, um parzinho em casa, para dar um pezinho de dança, vocês aproveitem, não? Aí continuamos a ouvir música. Então, 10 horas e 17 minutos e estão à escuta da Rádio Arco-Íris 96.2. Então, estão na presença de Lourenço e estamos então com uma emissão do fim de semana à porta. Espero que vocês estejam a passarem todos uma ótima manhã na nossa companhia. Argentina tem guardado, Portugal é só soldado, quando chora e canta ousado. Samba, no mundo não tem rival, mas este samba caramba também é samba de Deus. venda do dinheiro não é brasileiro, é bem português. Samba, samba, samba, vai lá comigo outra vez. Este samba do dinheiro não é brasileiro, mas é português. Ora, 10 horas e 18 minutos, e então eu tenho aqui mais um disco pedido, que é da parte da Senhora Esperança para todos os doentinhos do mundo que sofrem e que estejam alguns encamados, e para toda a gente, e não esquecendo o Sr. Armando e a sua esposa, que têm muita coragem para estar à beira dele e de outras pessoas. Ora, então, vamos ouvir aqui outra cançãozinha. Marco Paulo, Lágrima de Amor.

certamente de ter que estar. O amor está em Portugal. Na minha oração eu peço ao Senhor o milagre de voltar e olhar essa cara bonita e esse corpo divino que eu nunca esquecerei. Eu sei, essa linda portuguesa com quem eu quero casar. Já corri e não encontro outro igual com quem eu queira ficar. A mais formosa, mais gostosa das mulheres que Deus pode criar. Ai, é saudade e esperança de um dia. Ora, 10 horas e 49 minutos. Espero que vocês estejam todos bem e a passar uma ótima manhã na nossa companhia. Ora, então, vocês ponham-se ao cantinho, porque não sei se estará a chover, se não, mas o tempo estava muito de chuva. E espero que vocês estejam muito, muito contentes com estas músicas, não? Então, preparem-se bem para amanhã, para o nosso baile em São João de Belão, na Sala Multissom, com a Maria Lisboa, que vai ser uma grande artista. Espero que a sala esteja bem cheia. Então, até lá, ouvimos música até ao meio-dia. E vocês estão à escuta de o Lourenço até ao meio-dia. dentro da minha alma e na minha alma te levo. Roubaram-me toda a esperança. Ora então, e continuamos com Maria Lisboa. Que olharam para mim e foram roubar o meu coração. Só ficaram as carícias que marcaram o meu corpo. Não domino os meus sentidos, já não vivo sem teus beijos. Alguém me avisou, não sigas, quem brinca com fogo pode-se queimar. Periga! Que perigoso é esse homem, que perigoso é. Quanto mais me chego a ele, mais ele me fere. Que perigoso é esse homem, que perigoso é. Quanto mais me chego a ele, mais ele me fere. Esse maldito demónio, mudei toda a minha vida e troquei amor por ódio. Alguém me avisou, não sigas, quem brinca com fogo pode-se queimar. Periga! Que perigoso é esse homem, que perigoso é. Quanto mais me chego a ele, mais ele me fere. Esse homem, que perigoso é. Quanto mais me chego a ele, mais ele me vê. Portugal. Portugal é mais do que terra. Portugal é a alma sempre disposta a fazer-se ao mar. É fado, mas é fé. É o espírito de quem olha para o futuro. Portugal é isto tudo. É isto tudo e muito mais. Portugal é Arc-en-Ciel. Rádio Arc-en-Ciel. 96.2 FM. A sintonia de Portugal. Mas ela me fere. Que perigoso é esse homem. Que perigoso é. Quanto mais me chego a ele, mais ela me fere. Que perigoso é esse homem. Que perigoso é. Ora, 10 horas e 57 minutos. Então eu vou continuar com mais um disco pedido, que é da parte de Maria do Céu para todos os doentes e não esquecendo todos os animadores, todo o auditório da rádio e toda a gente que a conhece, e com muita coragem para todos os doentinhos. Então eu vou passar aqui uma canção que é o Saúl, o Bacalhau Quer Alho. Então vamos ouvir.

vai pra queira. A seguir dá rosas brancas e dá outras encarnadas. E dá rosas amarelas, que são rosas de primeira. Como não vi outra igual, tenho lá no meu quintal aquela linda roseira. Desfolhada, já não tem aceitação. Tenho lá no meu quintal uma roseira enxertada. Dá rosas tantas e tantas, a seguir dá rosas brancas e dá outras encarnadas. E como não vi outra igual, tenho lá no meu quintal aquela linda roseira. Dá rosas brancas e dá outras encarnadas. E dá rosas amarelas, que são rosas de primeira. Como não vi outra igual, tenho lá no meu quintal aquela. Ora então, 11 horas e 14 minutos na Rádio 96.2, Rádio Arco-Íris. Ora então, continuamos com os discos pedidos, e é da parte de Sr. Saruga, de Châteauneuf-sur-Loire, para todo o auditório da rádio, não esquecendo todos os animadores, e de minha parte muito obrigado, e não esquecendo toda a gente que estará lá a trabalhar na festa de amanhã à noite, e que tenham muita coragem. Ora então, eu vou passar aqui uma canção de Maria Lisboa, Nada Como Um Dia Atrás do Outro. Então vamos ouvir. Então estamos a ouvir a Maria Lisboa, que é a artista que estará lá amanhã à noite na sala de São, em São João de Belão, na sala de festas. Espero que toda a gente vá. É a primeira vez que ela vem cá e é uma grande cantora. E alguém eu hei de encontrar. As lembranças boas vão ficar. Jamais não quero nem lembrar. Nada como um dia. Ora, estão à escuta do Fim de Semana à Porta, com mais uma emissão apresentada por Lourenço. O destino vai se encarregar de colocar

donzela. Vou fazer a ra com ela.

E estamos a um quarto de hora do fim da minha missão, do fim de semana à porta. Ora, então espero que toda a gente vá gostar. Ora, então continuamos com a música e tenho aqui um disco pedido que é da parte de Teresa de Mardier, que ela pediu para eu passar aqui o José Amaro, Tudo Se Paga, que o prazer dela ouvir. Então vamos passar o José Amaro, Tudo Se Paga. Me abandonaste e eu chorei, porque te amava com a alma, mas a ti não te importou. E com o tempo te esqueci, porque encontrei em meu caminho um novo amor. Ahora te encuentro soledad, llevando en ti una amarga pena, muy cansado de vivir. Ya no hay en ti felicidad y el destino hoy te castiga y un dolor te hace sufrir.

Então é assim que eu chego ao fim da minha missão. Espero que vocês tivessem passado uma ótima manhã na minha companhia, que foi um grande prazer estar com vocês esta manhã. Então, até a semana próxima e desejo um bom fim de semana a todos e com muita coragem e que passem todos bem, boa saúde, é o que eu desejo a todos. Ora, daqui a pouco deixo-vos com a RTP Internacional. Então não se esqueça que amanhã há o baile com a Maria Lisboa em São João de Belão, na sala de festa São João de Belão. E então eu desejo-vos um ótimo dia, bom apetite e até terça-feira, se Deus quiser. Então, muito, muito bom dia, Boicano. Vou-vos deixar então com a RTP Internacional. Vou ouvir algumas formações também lá de baixo, porque a gente também convém ouvir alguma coisa do nosso país. Então, até terça-feira, se Deus quiser, cá estarei para apresentar A Música é Vossa. A Maria vai com todos, se quiseres conquistar meu.